Ora, boas, cá estamos nós para uma hora mais negra e vamos começar com Lowell City Rain com o tema Grayview. E já de seguida vamos ficar com Apax, com o tema Survive the Night. We'll be right back. Agora vamos ficar com Vicente Janbrin com o tema Organized Modern. Thank you. Agora vamos ficar com Soror Dolorosa com o tema Low End. Thank you. E agora vamos ouvir Social Coil com o tema Echoes in the Rain. Agora vamos ouvir Am Source com o tema Fabulous Descent. Just to be here, Agora uma banda, não sei se vou conseguir pronunciar, Skrotterberg, com o tema de Lonnie. We'll be right back. wszystko trwa. Kręcimy się w kółko na czas i wszystko trwa. Oddycham głęboko na znak. E agora Blade Modern com o tema Lonnie Voice. Thank you. Ora bem, a próxima música é uma cover dos The Sound, o tema Winning, mas eu não sei o nome da banda que faz esta versão, mas gostei dela e achei que devia passar aqui. Thank you. agora vamos ficar com um Blimer com o tema Nebel Geist. E agora vamos ouvir Dark Lake Whisper com o tema Son CB. estamos a chegar ao fim. Vamos passar a última música dos Warpaint com o tema Disco /Berry. E esta música será passada novamente no Hora Mais Negra número 25, pois ela vai ser cursada no fim desta hora. Vista, baby. Rádio Paralelo. Indie Média.pt.